Bom, nós vamos entender a paralisia da face, que é a paralisia de Bell. Nós estamos aqui com o professor da pós-graduação em Neurologia da Faculdade IPMED, o Dr. Marcos Felipe Camarinha. Dr. Marcos Felipe, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Tânia. Tudo bom? Tudo bem. Conta para a gente o que é a paralisia de Bell. Então, a paralisia de Bell é uma patologia que compromete o nervo facial, né? O nervo que vai inervar a musculatura da mímica facial. E esse comprometimento do nervo facial leva a uma paralisia dos músculos da face do mesmo lado do nervo em que foi comprometido, levando ao desvio da boca, dificuldade para fechar os olhos, né, enrugar a testa, às vezes alguma sensibilidade a mais na audição. Então, são alguns sinais e sintomas secundários à paralisia do nervo facial. E por que que há esse comprometimento do nervo facial? Então, a causa mais comum da paralisia de Bell é secundária à infecção por vírus do herpes simples, né? Em alguns casos, até essa identificação do vírus não é possível. Fica uma causa fica sem uma causa aparente. Mas a maioria dos casos é secundária à infecção do vírus do herpes simples. Do herpes? Ah, é? Isso. Uau! Olha só, nós temos aqui um ouvinte, o Isaías, ele diz o seguinte, que ele sofria no fim de ano essa paralisia de Bell. Estou fazendo fisioterapia, sendo acompanhado por um neuro. É muito ruim, não consigo encarar as pessoas, me sinto deprimido, às vezes quero meu rosto de volta. Estava ansioso, porque eu não sei que falaríamos sobre esse assunto, então ele está acompanhando aqui atentamente. Diz que toma um remédio para desinflamar o nervo, faz fisioterapia, mas está demorando para sarar. E aí ele espera que o senhor diga algo que possa dar uma luz para ele. Demora mesmo? É assim mesmo, doutor? Então, a lesão do nervo, o tempo de recuperação vai depender do grau da intensidade da lesão do nervo. A gente pode detectar essa intensidade pelo aspecto clínico e por exame, que o exame mais indicado é a eletroneuromiografia de face, no qual a gente faz um estudo eletrofisiológico do nervo da face. E através desse estudo a gente consegue identificar o grau de lesão desse nervo. Um dos fatores que é importante para a recuperação precoce é o início do tratamento, né? Então, quanto mais precoce inicia com a medicação, com o corticoide, ou às vezes associado ou não ao antiviral, melhor é o prognóstico. Aí, dependendo do grau de lesão do nervo, nós vamos ter, né? Se a recuperação vai demorar muito e qual o grau de sequela que vai ficar, se vai retornar, porque a maioria dos casos de paralisia de Bell são amplamente benignos e retornam ao normal ou com pequena sequela. Alguns poucos casos que o paciente vai evoluir e vai permanecer com a sequela. Normalmente, isso gera em torno mais ou menos de uma semana, de um mês até mais ou menos 6 meses, né? De se esperar uma recuperação total do nervo. Isso vai depender do grau de lesão desse nervo. Entendi. Agora, que incrível, né? Se é uma contaminação por um vírus. Contaminação não, uma infecção. Uma infecção. Uma infecção por um vírus, o vírus da herpes, né? E aí vai outros vírus também que são responsáveis, outros, mas são menos comuns. Tá. Como o vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, né? São outros vírus que também podem, o herpes zoster, né? Que vai atingir. Então, são outros vírus que podem dar paralisia de Bell, né? Uma clínica semelhante. Mas o mais comum relacionado é o vírus, o herpes simples. Tá. Agora, não é a herpes que as pessoas têm, que aparece uma feridinha na boca, essa? O vírus é o mesmo, é o semelhante ao herpes, do vírus da boca. Mas quer dizer, tem alguma relação? Não quer dizer que é um fator predisponente. Não, né? Até porque 90% da população, né, apresenta o vírus da herpes, né, o herpes labial. Que pode se manifestar num período de imunossupressão, né, num período que o paciente tem uma diminuição da imunidade, né, ou usa alguma medicação que gera uma imunossupressão, mas não tem uma relação direta. Agora, esses vírus, especialmente o da herpes, que é a causa mais comum aí dessa inflamação do nervo da face, que causa paralisia, como que as pessoas se contaminam por ele, para as pessoas tomarem cuidado? Isso, o vírus da herpes, você adquire ele através de contato, né? Então, com saliva. Então, contato direto. E principalmente quando a família, essa a chance de infecção, quando você tem contato com uma pessoa que já está com uma ferida, né? Uma ferida do herpes. Sim, essa, o senhor está falando da boca, né? Isso. Mas aí, e o que vai afetar o nervo da face? É porque você já tem o vírus da herpes, então ele só vai, ele tem um efeito neurotrópico, né? E esse efeito neurotrópico já está no sistema nervoso, ele só vai se alojar no nervo da face. Ah, mas então a pessoa que tem uma herpes na boca tem um risco maior? Ou eu não entendi? Não aumenta o risco, porque existem outros fatores que predispõem por exemplo, assim, todo mundo que vai ter. Como eu já disse, 90% das pessoas apresentam o vírus da herpes. E latente dentro do sistema nervoso. Ele não se manifesta, ele só vai se manifestar num período de imunossupressão, num período de às vezes você vai tomar alguma medicação que deprime a imunidade, e aí ele vai se manifestar com a infecção, com as lesões na região do lábio. Ah, mas então, mas e aí a inflamação do nervo, não tem nenhuma relação com isso, com esse grupo de pessoas? Não, porque como você tem o vírus da herpes, você pode ter, né? Ah, eu entendi. Eu entendi. Mas isso não aumenta a sua chance. Se você, entendeu, tiver ou não, isso não é um aumento de risco, entendeu? Não tem essa relação direta. Tá. É porque se o vírus da herpes é uma causa, não aumenta o risco se você já tem? Não? Não? Não, porque não estou entendendo. A população teria parede facial. Ah, tá. E aí o que determina? Sabemos? Isso é questões de imunidade, predisposição, alguns fatores de exposições a mudanças bruscas de temperatura. Ah. Então, são fatores que predispõem. Ah, mudança brusca de temperatura? Sim. Mas, assim, em que nível de... Por exemplo, às vezes a gente sempre está num ar-condicionado gelado e sai, se depara... Isso já seria uma mudança brusca? Sim, choques de temperatura. Tá. Tanto do frio para o quente, quanto do quente para o frio? Quente para o frio, sim. Puxa vida! Mas, nossa, mas então, aí é perigoso demais. Então, precisaria ter uma predisposição com um sistema imunológico um pouco mais fragilizado, é isso? Isso, são questões mais de cunho imunológico. Imunológico. E aí tem relação com o estresse, alimentação? Sim, com estresse, sim. Alguns alimentos não teriam uma relação direta. Uhum. Tá. O estresse é um fator importante aí para essa paralisação da face? Sim. É. Que incrível. E aí, como é que é essa fisioterapia? É fisioterapia para movimentação dos músculos da face, né? Para você tentar otimizar a musculatura que se encontra paralisada, né? Então, movimentos de face, né? De expressão facial, para que você possa reabilitar esse músculo e facilitar a reinervação desses músculos da face. Tá. A paralisia de Bell, a paralisia da face, ela tem uma incidência grande, doutor? Sim, a incidência é grande. Ah, é? É uma das paralisias de face mais comuns quando causadas pelo vírus do herpes. E aí tem outras causas mais raras, né? É. Que aí são por outros vírus, causas autoimunes, causas genéticas, até causas de paralisia de Bell causadas de causas genéticas. Genética, o que? Hereditária ou não? Hereditária. Ah, é? Uau. E são paralisias faciais recorrentes. Ah, é? Paralisa e depois volta e pode paralisar de novo? Sim. Nossa, mas isso é ruim demais. É. Né? E aí tem que estar fazendo um tratamento constantemente, inclusive para evitar a crise? Tem que fazer o tratamento. Mas são crises que dificilmente são evitadas. Uhum. Porque são predisposições genéticas. Bom, essa paralisia, ela acontece repentinamente ou ela dá alguns sinais? Normalmente o paciente queixa de alguns sintomas, de algum formigamento, alguma dor na região do ouvido, que antecedem em algumas horas a paralisia facial. Então, a paralisia de Bell, ela é uma paralisia aguda. Ela aparece de forma abrupta, né, e pode ter esses sintomas iniciais, de formigamento, de dores na região da face. O paciente pode queixar desses sintomas prévios da paralisia. E aí não tem que se faça durante os sintomas prévios para evitar a paralisia? Não, aí vai... Porque são sintomas que precedem por horas. É muito rápido. Então, assim, normalmente o paciente às vezes não está esperando esse... não espera ou não acredita que isso vai evoluir dessa forma. Uhum. Mas para o tratamento é importante procurar né, o médico, né, na urgência, o neurologista, o mais rápido possível para poder iniciar o tratamento para otimizar a melhora, né, para que não fique com sequelas. É. Pois é, essas sequelas elas podem ser leves, mas podem ser também mais graves? A face pode continuar Sim, paralisada? Maioria, como eu já disse, a maioria dos pacientes, eles retornam ao normal ou com sequelas muito discretas. Uma pequena parte desses pacientes, eles apresentam uma sequela mais grave, né, da paralisia facial, e às vezes não retornam ao normal, ficam com uma sequela. Mas hoje, até com terapia com toxina botulínica, você pode esteticamente melhorar o aspecto, né, da fraqueza. Uhum. O Cabral quer saber se é o mesmo vírus do herpes zotis, não sei como é que fala aqui. Zotis, é assim? Zoster. O Zoster. É um outro vírus, né? O vírus herpes é da mesma família, herpes simples e o herpes zoster, mas são dois vírus diferentes. O herpes zoster também pode causar, né, uma paralisia de Bell, só que é menos frequente. Ok, muito bem, professor, muito obrigada, viu? Boa noite aí para o senhor. Nada, boa noite a todos vocês aí, boa noite aos ouvintes. Aqui, professor da pós-graduação em Neurologia da Faculdade PEMED, Dr. Marcos Felipe Camarinha, conversando conosco a respeito da paralisia da face, que é a paralisia de Bell. No horário de Brasília, 10h48.